Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, nós permanecemos estudando o 15º capítulo do livro mais importante da atualidade mundial, o Apocalipse de Nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Os sete flagelos, os remidos entoam, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus. Deus envia os flagelos. Depois vem o 16, aí vem os flagelos. Mas eu tive a oportunidade, no programa passado, de chamar a atenção de vocês para o fato de que tudo isso, todo esse entendimento que está aqui cifrado para nos provocar o estudo, pode ser totalmente entendido, tudo que está aqui. Porque seria muito curioso se a palavra do Criador ficasse distanciada numa determinação do próprio Criador dessa palavra que salva das suas criaturas. Seria uma brincadeira de gato e rato, daquela baleia assassina, a orca com os pinguins, que antes de comê-los fica jogando os pinguins para cá, para lá, para cá, para lá, se divertindo. Mas aqueles são animais e Deus não é. Aqueles ainda estão na fase do instinto. Então eu mostrei, estamos fazendo aqui uma revisão curtinha das palavras do programa anterior. Então eu mostrei que se no versículo 7 do capítulo 1 do Apocalipse, que é um livro que logo no versículo 3 do capítulo 1, Jesus diz, aliás, profeta, visão apocalíptica, Deus através do profeta, que vem sobre as nuvens o Cristo, e todos os olhos o contemplarão, até mesmo os olhos daqueles que o crucificaram, e todas as nações da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu expliquei que se ele vem sobre as nuvens, e ele vir sobre as nuvens significa dizer que além da interpretação literal, que é a de ele se apresentar pessoalmente a todos os seres terrenos, há também um significado de que sobre as nuvens, nas alturas, temos a sua doutrina, na sua expressão mais sublime, se derramando sobre a própria religião, sobre a ciência, sobre a filosofia, sobre a política, sobre a economia, sobre a sociologia e daí por diante. Pois ele diz que ele é a luz, e se caminharmos sob a influência dessa luz divinal, a treva não terá poder sobre nós. Mas se ele vem sobre as nuvens, não significa dizer que os seus ensinamentos são inatingíveis para nós. Porque no primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, no versículo 11, que trata da ascensão de Jesus, depois que ele ressuscita e deixa suas instruções para os seus seguidores fiéis, aqueles que estiveram perseverando? Se ele vem no alto no Apocalipse, está mostrado. No Evangelho, encontramos o conforto de que ele descerá até nós. Portanto, venha a nós o vosso reino, o reino de Deus, quer dizer, venha a nós, como está na prece ecumênica do Cristo, o Pai Nosso. Venha a nós tudo aquilo de que precisamos. Todas as luzes que vão esclarecer as dúvidas de todos os intelectuais do mundo, não somente do povo, porque aqui está descrito no versículo 11 do primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, para conforto e alegria nossa. 10 e 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao seu lado e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado às alturas, da mesma forma voltará a vós. Virá do mesmo modo como o viste subir. Então, os ensinamentos do Evangelho e do Apocalipse não são inatingíveis, não. Porque Jesus é a luz do mundo e ele quer que o seu brilho permaneça bem pertinho de nossa alma. Vocês podem ver no Evangelho, segundo João, no versículo 12 em diante, do capítulo 8. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quer dizer, a religião perderá o fanatismo, que estará iluminada pela luz do Cristo. A política não conhecerá mais o exercício da exploração dos povos, porque viverá sob a luz do Cristo. A ciência não mais construirá armas de destruição, nem fará experiências com prisioneiros de guerra ou prisioneiros de qualquer espécie, porque estará clareada pela luz do divino amor do Cristo. E assim a economia, a filosofia, finalmente confraternizará com a verdade, porque todos nós e todas elas, que são essas expressões do conhecimento humano, todos estaremos iluminados pela luz que não cria sombras. Já dizia o irmão Zarur que Jesus é o sol da caridade. A caridade vem trazer a alegria, a satisfação, vem afastar de nós o sofrimento. A caridade tem na sua suprema expressão a liberdade verdadeira, que estou falando da caridade de Deus que nos deixa viver. O que diz o apóstolo Paulo na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Nós também aprendemos que as duas testemunhas mártires, o Velho e o Novo Testamentos, representados aqui no Cântico de Moisés e no Cântico do Cordeiro de Deus, entoado pelos remidos, tem que andar de mãos dadas. O Velho Testamento não está superado, não. Senão eles não cantariam o Cântico de Moisés. Porque a palavra de Deus, na sua essência, é amor. Então, o Cântico de Moisés, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Regra áurea! E o cântico do Cordeiro de Deus, o Cristo Jesus, é o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele diz muito bem, hein? Se não nos amarmos uns aos outros como Jesus nos amou, não poderemos ser conhecidos como discípulos dele. Mas temos que afastar de nós, como ele fez com os mercadores do templo, tudo aquilo que Babilônia, que é a morada do anticristo, quer tisnar o nosso coração, a nossa alma, para merecermos vestir aquelas vestiduras de linho finíssimo. O Velho Testamento tem valor, sim. Mas o pessoal só vê aquelas tragédias, aquelas guerras que são da natureza humana afastada de Deus. Porque se tivermos na sintonia de Deus, se unirmos as duas humanidades, digamos, o Velho Testamento com o Novo, humanidade de cima, humanidade de baixo, Moisés com Jesus, conheceremos a liberdade. Porque eu tenho explicado ao pessoal, o homem nasceu para a liberdade, sim, mas primeiro tem que saber o que é a liberdade. Paulo dá a chave, é a sintonia com o Espírito de Deus, porque nele está a liberdade. Foi ele que nos criou, e nos criou para a liberdade, pois Jesus diz no Evangelho: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Naturalmente que é a verdade de Deus, não a verdade humana, que muda conforme a latitude, conforme os interesses, conforme quem está no poder, quem manda, de acordo com quem ensina, e cada um ensina segundo o seu conhecimento. Não, Jesus trouxe para nós a verdade de Deus, a verdade que liberta. Por isso é que ele sabe como conduzir os destinos do mundo. Ele sabe escolher os seus especialistas, trazê-los do mundo inteiro, reuni-los, multidões e multidões, iluminando-os. Estou me lembrando aqui, guardadas as infinitas distâncias, dos Estados Unidos da América do Norte, naturalmente. Os Estados Unidos sempre souberam buscar os valores onde estivessem. E muitos valores, como Einstein, Freud, que eram judeus, por isso fugiram da perseguição cruel dos nazistas, fizeram muito bem, porque foram dois lampadários para os homens. E eu observo que grandes valores são aposentados cedo, quando estão no fulgor das suas competências, da sua experiência. Por isso eu digo, aquele meu pensamento, vamos ver se eu consigo recordar bem. Na LBV não alimentamos clima para conflitos de gerações. Sabemos que as gerações novas trazem sempre novidades, por isso mesmo, por serem novas. Que aqui nós fazemos o seguinte: unimos ao patrimônio da experiência dos mais velhos, a energia dadivosa dos mais moços. Não podemos ser uma nação de perdulários. Não acha, Tácito? O senhor está falando para todo mundo. É isso aí. Nós aqui falamos para todos. Pelo menos procuramos fazer. É por isso que, eu já disse num programa anterior, gostei muito de uma carta de Marta Pereira. E ela diz assim: caro irmão Paiva, eu vou ler só esse trechinho. Se não fosse a pregação que o senhor faz do Apocalipse para os simples, eu não me atreveria a estudar Apocalipse. Muito obrigado, Marta, isso me dá muita satisfação. E eu vejo que não estou perdendo aqui o tempo. Estou me esforçando, estou apenas dizendo o que sei. Muita gente sabe muita coisa. Mas eu estou fazendo para a simplicidade dos corações sempre abertos para essas coisas que tanto bem fazem a nossa alma. Muito obrigado e esta salva de palmas, minha querida Marta Pereira, que eu conheço há tantos anos, é para você. Bem, versículo 8. Deus envia os flagelos. Bem, deixa eu ler aqui desde o versículo 5, do 5 ao 8. Vamos lá então, do capítulo 15, eu estou lendo a respeito dos flagelos. Capítulo 16 são os flagelos em si mesmo, não é? Mas vamos lá, Deus envia os flagelos. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o templo do tabernáculo do testemunho, e os sete anjos que traziam os sete flagelos saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O templo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Meus amigos e meus irmãos, isso é uma coisa muito séria. É hora da verdade, em que a cada um é concedido de acordo com as obras de cada um. Nada mais justo. As nações, os povos se debatem contra quê? Contra os privilégios. De certos estratos da sociedade que ocorrem em prejuízo da maioria. Então, se nós não queremos esses privilégios escorchantes em que uns vivem bem e outros que se danem, desculpem a eloquência na expressão, como Deus quererá uma coisa dessas? Porque nós não conseguimos vencer esses obstáculos, é que muita gente está afastada do amor, não sabe o que é, mas num momento da sua vida, nesta ou na outra existência, na outra dimensão, verá o quanto dói uma saudade. Os flagelos, eles são construídos pelo comportamento humano. Senão Deus seria discricionário, então tudo estaria perdido. Mas na escola, quando o aluno não se comporta bem, ele não é suspenso. Isso também não ocorre nas famílias. Hoje tanta gente reclama na liberdade extrema em que os jovens são criados. E vendo entrevistas, ou na televisão, ou lendo-as nos jornais e revistas, ou ouvindo-as no rádio, nós vemos que os próprios jovens reclamam contra o excesso de condescendência. Alguns disseram, não, gostaria que meu pai me repreendesse. Vocês leram. Vocês não chegaram do planeta Júpiter, nem de Plutão, que está tão longe, no sistema solar, então vocês sabem do que eu estou falando. Então, esses flagelos somos nós mesmos que os constituímos. E vejam de onde é que eles vão surgir. Porque abre-se no céu o templo do tabernáculo do testemunho. Eu recordo aqui uma passagem do Evangelho em que Jesus diz assim: aquele que me testemunhar perante os homens, eu testemunharei perante o Pai que está no céu. Mas aquele que não me testemunhar perante os homens, eu não testemunharei diante do Pai Celestial. Mas é claro, não nem pode. Não se pode dar testemunho de uma pessoa que não merece. Aí você estaria mentindo. Aí você estaria privilegiando quem está sem merecimento. Eis que soa para a humanidade, de novo, a hora da verdade. E o Apocalipse não vai acontecer, ele já acontece. Desde os tempos de João Evangelista, eu vou mais distante, desde que o mundo é mundo. Porque a humanidade vai crescendo, se aperfeiçoando, de acordo com as vidas sucessivas. Mas eu chamo a atenção de vocês para esse trechinho aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que dá para pensarem. Então, um dos quatro seres viventes, muitas interpretações apresentam esses quatro seres viventes como os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. São os comunicólogos de Deus, mas tem que ser interpretados à luz do amor, não do ódio, do recalque. Se pode pregar com recalque? Então, um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da cólera de Deus, quer dizer, a lei de Deus, respondendo a cada um conforme as suas realizações próprias, que vive pelos séculos dos séculos. Quer dizer, tem autoridade, hein? O que que acontece? O templo se enche de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E aqui é que está a parte dolorosa. E ninguém podia penetrar no santuário. É como se tivesse cessado, constar, o texto sagrado, a pregação da caridade, da verdade. E ninguém podia penetrar no santuário, como se o relacionamento tivesse cortado, enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Quer dizer, todo mundo de castigo. Não pode ver televisão. Eu estou pregando aos simples, eles me entendem logo. E às vezes eu posso parecer exagerado, até no humorismo, não sou não. Que o povo está entendendo, está aplaudindo, que eu não estou preocupado em me promover. Eu estou preocupado em dizer alguma coisa do que, do pouco que sei sobre o texto sagrado. Há muitos marginais, muitos bandidos, muitos isso e aquilo, mas é por causa da sociedade egoísta que não percebe que um dia o telhado cai sobre a cabeça de todos. E o Apocalipse é um alertamento para que isto não aconteça. Então vamos estudá-los com simplicidade e vamos aprender. Porque o conhecimento liberta. Diz o Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde é que está isso? O Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 30, 31 e 32. Ditas estas coisas, muitos acreditaram em Jesus. Disse, pois, ele àqueles que haviam crido: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus amigos e meus irmãos, muito obrigado pela atenção e a paciência de vocês. Deus está presente. Para sempre! E quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Confiamos então naquele que nos trouxe a liberdade através da verdade de Deus.